Nesses dias em que a vida rouba nossa atenção, nesses dias em que o tempo passa sem direção, entrego a minha vida, entrego o meu andar, eu te entrego. Eu quero, Deus, ser teu, enfim, vem minha alma renovar. Me ajuda a te conhecer, me ajuda a querer te amar. Eu quero em teus braços, Pai, descanso. Nesses dias em que eu quero ouvir a voz do Senhor, nesses dias em que o mundo para ao meu redor, eu quero ser mudado, eu quero renascer. Vem do alto, vem depressa, vem ao Pai. Eu quero, Deus, ser teu, enfim, vem minha vida transformar. Eu quero, Deus, ser teu, enfim, vem minha alma renovar. Me ajuda a te conhecer, me ajuda a querer te amar.